Escravos do pó, cheiravam sem parar. Fumam, cheiram, cheiro até bandar. Xincheiros com xincheiros, ficam muito pra danar. Xincheiros com xincheiros, ficam muito pra danar. Caixa dos peitos. É pra bater no seu radinho de filha. Ó, oh, atualizou. Compõe de bruto agora, hein? Escravos do pó, cheiravam sem parar. Fumam, cheiram, cheiro até bandar. Xincheiros com xincheiros, ficam muito pra danar. Xincheiros com xincheiros, ficam muito pra danar. Eu vou tapar o sol nessa cadeira. Já tô é com dor de cabeça, é doido, foi duvido aqui, véi. Porra, véi, se tu... André CDS, o moral de Biclara.